Produções. E aí, coxinha? Hoje eu tô que tô daquele jeitão. O uísque tá no copo e o Red Bull na mão. É dia de maldade, convoca as bandidas. Chama as alerquinas que eu vou ser o teu coringa. O GG que tá tocando é a nova sensação. É o hit do momento, mexe o rabetão. É o hit do momento, mexe o rabetão. Mexe o rabetão. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe o rabetão. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe o rabetão. MC Leandrinho PA e DJ Ney Revolution Produções. E aí, coxinha? E aí, coxinha? E aí, coxinha? Hoje eu tô que tô daquele jeitão. O uísque tá no copo e o Red Bull na mão. É dia de maldade, convoca as bandidas. Chama as alerquinas que eu vou ser o teu coringa. O GG que tá tocando é a nova sensação. É o hit do momento, mexe o rabetão. É o hit do momento, mexe o rabetão. Mexe o rabetão. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe o rabetão. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe o rabetão. Tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum, tchum.